353 Zona 7, tente coordenação diretamente com Recife, 1-2685, alterne 2545, ou ainda assim, 1-2-6-0. Desculpe, senhor, eu não consegui copiar as frequências, poderia repetir? 1-2-6-0, alterne 1-2-8-8. 260-288 com Recife. Muito obrigado, bom dia, boa semana. Igualmente, bom voo. Salvador, Gol 994, boa noite, Puca. 1500. Gol 1994, contato radar, Sobrani Bivol 350, sai da Puca. 350, Puca, Gol 994. 3520, sem tirar informação, Charlie, bom dia. 3520, sua identificação. Escuta 3520. Vai TAP, dá presente para o 3520? Autorizado, direto TAP. Obrigado, na prova de TAP, 3520, descendo para 150. Afirmativo, 050. 050, 3520. Gol 199, outro chame Recife, 1285, alterne 12545. 285, 2545, Recife, gol 994, bom dia. Corrigindo a primária, 12685, bom dia. 2685, obrigado. Thank you. de voo 4. Eu ando com ele, vem. Escuta 3520, cruza 065 para o 050. Tá bem. Prossiga para o seu 3520, não copiou. 3520, desça para 2000 pés, ajuste o NO0, o NO7, livre ILSXR, pista 1-0, reposta estabilizada. 2017, está autorizado a X-Ray, reportará estabilizado, do 3520. 3520. São 3530, 2286. 286, obrigado. Gol 918, no meia, bom dia. Bom dia, Gol 918, sem identificação, direto ITAP 050. ITAP 50, 5, 18, no meia.